cabine dupla e dá-lhe sofrência. Sinto tanta falta que você me faz. Me machucar vai me fazer sofrer demais. Loucura de amor que eu senti com você. É um pedaço que machuca e dói, me faz sofrer. Me lembro do primeiro beijo que rolou na cama, eu e você fazendo amor. Só não digo bye, bye, bye, bye, bye. Sozinha no meu quarto agora que estou, lembrando dos momentos que rolou. Te amo, te quero, não me deixe só. Não, não vai me fazer sofrer, me fazer sofrer. Dizendo que me ama só pra me entender. Não, não vai me fazer sofrer, me fazer sofrer. Dizendo que me ama só pra me entender. Eu estou em suas mãos, dono do meu coração é você. Que rolou na cama, eu e você fazendo amor. Só não digo bye, bye, bye, bye, bye. Sozinha no meu quarto agora que estou, lembrando dos momentos que rolou. Te amo, te quero, não me deixe só. Não, não vai me fazer sofrer, me fazer sofrer. Dizendo que me ama só pra me entender. Não, não vai me fazer sofrer, me fazer sofrer. Dizendo que me ama só pra me entender. Eu estou em suas mãos, dono do meu coração é você. Oh, Nana, é você, é você. Oh, Nana, é você.